agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à primeira emissão de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Cá estou eu, Joana Santos, para lhe trazer 30 minutos da nossa primeira emissão do Diga Lá ao Senhor Fado de hoje, dia 21 de dezembro do ano de 2010. Estamos perto do Natal, o dia 25 de dezembro está a chegar, e então que tal as enviar um fado dedicado por si a alguém, como uma prenda de Natal, uma recordação? Não custa nada, é só enviar-nos um e-mail para geral.radio.web@gmail.com, a indicar-nos o fado, o fadista, a indicar-nos também se tem alguma emissão que prefira para passar o fado solicitado e diga-nos também a quem quer dedicar então esse fado, se a ti, se a alguém muito especial. Estamos na altura de Natal, não custa nada, é só dar um mimo a si mesmo ou a alguém de quem goste muito. Deixe que o poeta, o fadista, a guitarra e a viola tomem conta de sua alma e a deixem inebriada com tanta beleza tão portuguesa. Vamos então ficar agora com Carlos do Carmo, que nos traz Vinho para o Fado. Logo depois, ficamos com Água e Mel, na voz de Alexandra. E terminamos com Disse Mal Si, na voz de Amália Rodrigues. Já sabe, é Natal, peça o seu fado. A sua rádio está sempre à espera dos teus pedidos. Vamos então ao fado. Vim para o Fado. Fado de Carlos do Carmo. Vim para o Fado e fiquei. Sou corda de uma guitarra, a que mais geme e soluça, e em vez de vestir samarra, uso a sombra de uma capa que me tapa e me destapa. Se o meu corpo se debruça, se quiseres saber de mim, onde me perco encontrarás. Pergunta aos guardas da noite, pergunta às portas fechadas, pergunta às mulheres comparadas. Pelo fantasma do fado e aos fadistas também, porque todos me conhecem, mas sabes que me entristecem. Não digas à minha mãe, já tenho novos amigos que me oferecem de beber, mas ninguém mata esta sede, esta sede de esquecer. Vim para o fado e aqui, em cada noite perdida, mais fado há na minha vida e mais me lembro de ti, do amor que não te dei. Vim para o fado e fiquei. Vim para o fado e aqui, em cada noite perdida, mais fado há na minha vida e mais me lembro de ti, do amor que não te dei. Vim para o fado, fiquei. Diga lá ao Senhor Fado, com Joana Santos. Entre os ramos de pinheiro, vi o luar de janeiro, quando ainda havia sol. E numa concha da praia ouvi a voz que desmaia de um secreto rouxinol. Da praia ouvi a voz que desmaia de um secreto rouxinol. Com água e mel, comi pão com água e mel, e no vão de uma janela beijei sem saber a quem. Tenho uma rosa e um cravo num cantarinho de barro que me deu a minha mãe. Fui pela estrada principal e pela mata real. Lágrimas luzindo, chorei.

povo então. Era vil, travessa do cotovelo e roendo o arsenal. Hoje tudo isso mudou, a taverninha acabou, desapareceram os becos. Os cocheiros são chofés, vigaristas, sutenés e os casqueiros papo-secos. E os meninos odaliscas comecem um prato de iscas daquelas bem temperadas. Morriam de indigestão não bebendo um garrafão d'água das pedras salgadas. Se ao longe vinha um parceiro e o cheirinho lhe sentia, até mesmo apetecia comê-la só pelo cheiro e a sua barra coitada. E o povo então era vil, travessa do cotovelo e roubando o arsenal. E o povo então era vil, travessa do cotovelo e roubando o arsenal. Diga lá ao Senhor Fado. Chegamos ao fim da nossa primeira emissão de hoje, dia 21 de dezembro do ano de 2010. Já sabe que estamos perto da altura do Natal, ou melhor, estamos nesta quadra natalícia, assim é que é, mas pertinho, pertinho do dia de Natal. Que tal oferecer um fado a quem gosta muito, ou oferecer-se a si mesmo aquele fado que lhe é especial? Não custa nada, é só enviar um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com e a equipa do Diga Lá ao Senhor Fado faz o resto do trabalho. Faça aqui aquele fado que lhe faz sorrir, que preenche a sua alma. Vamos terminar esta nossa emissão com A Este Mundo Fechado, na voz de Maria Armanda. Logo depois, Procuro e Não Te Encontro, é o fado trazido por Tony de Matos. Dois fados das grandes mentes que ficam para o fim da nossa primeira emissão de hoje. Às 19h30 estamos de volta com o Fado de Coimbra. Hoje dedicamos a nossa segunda emissão ao Fado de Coimbra. Da minha parte é tudo por agora. Daqui a pouco estou consigo. Às 19h30 fique bem e tenha uma boa tarde. A este mundo fechado, mosca tonta na vidraça, a este mundo fechado, mosca tonta na vidraça, algema toda me enlaça. Quem nasceu está condenado a ser da morte negaça. Ai, ondas de cristeira em que o meu amor navega. Ai, minha alma naufragada no mar da noite mais cega. Ai, garganta amordaçada onde nenhum grito chega. Minha mágoa não saber atrás. Eu sei, dizem todos que é loucura eu andar à tua procura, sabendo bem onde tu estás. Procuro e não te encontro. Procuro eu nem sei o que é. Só sei que por vezes ficamos frente a frente, e ao vir-te ali finalmente procuro, mas não te encontro. Preferes outro e queres que eu nunca vá ter contigo. Eu sei, tenho destino marcado, mas vou procurar-te ao passado para lembrar o amor antigo. Procuro e não te encontro. Procuro, nem sei o que é. Só sei que por vezes ficamos frente a frente, e ao vir-te ali finalmente procuro, mas não te encontro. E ao ver-te ali finalmente procuro, mas não te encontro.